Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Super. Eu sabe se é vida ou não. Depende da nossa fantasia. Laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira. Sei que é um sonho e não. Canal 2, Antena Web. Thank you.

és assim. Não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Party, all the não diz-me je t'aime, t'aime. À Saint-Gelo, nos copes, você treme, treme. Agarra-me na mão, diz-me je t'aime, t'aime. Põe na minha parte, ao meu cocktail. Põe tudo de parte, liga até gostar.

e prontos para lutar. Taking you back. Way back. A minha infância não esqueço. Para ser quero ser vila, chamaria rapaz. E tu a mim ponto xarila, pontapés numa bola. Quando saía da escola, era tudo o que importava. Até perdia a mochila. Esquece lá essa bola, então não gostas de mim. Foste tu que me ofereceste aquela flor do jardim. Até faltaste ao encontro para não faltares na baliza. São apenas coisas simples que a inocência eterniza. Ainda me lembro das nossas idas à praia. Mesmo nos dias em que o sol não refletia na muralha, o vício pelas ondas qualquer coisa superava. E mesmo com tempestades eu nunca ficava em casa, agarrada à prancha, descer à vida de skate. É engraçado lembrar, mas foi na praia que aprendi o meu primeiro passo de break. Sei que o tempo é distante, mas bons momentos não esqueço. E é aqui que eu pertenço. Lembro o Varela e o Pino e toda a gera vizinha que paravam no moinho a dar voz a uma cantiga. Com o chill no chill, espero que estejas baril do outro lado do mundo, um ambiente tranquilo. Foi com vocês a infância, com vocês o crescer, mantendo sempre a ideia que lutar para vencer. Aos meus amigos antigos, hoje chuparás por tiros. Quando de vocês me lembro, só relembro bons momentos. Taking you back. Way back. A minha infância não esqueço. Para ser quero ser vila, chamaria rapaz. E tu a mim ponto xarila, pontapés numa bola. Quando saía da escola, era tudo o que importava. Até perdia a mochila. Esquece lá essa bola, então não gostas de mim. Foste tu que me ofereceste aquela flor do jardim. Até faltaste ao encontro para não faltares na baliza. São apenas coisas simples que a inocência eterniza. Passei a infância na ânsia de me tornar adulto. Hoje crescido, às vezes gostava de voltar a ser puto. Sou Miguel Carcavelos, ainda com poucos pelos no corpo e na cara. Não era muito traquino, mas tinha o meu tempinho de ir uma metralha. Como na primária, quando me escondia abaixo da escada para ver o que ocultava a mini saia da Soraya. Eram tempos em que tudo parecia ter magia, até quando partíamos com a bola ao vidro da vizinha. Sem computador e carrinhos com motor, sem Game Boys e com algum suor, construímos cabanas e carrinhos com rolamentos. E quando as nossas mães nos chamavam, não sei porquê, ninguém respondia, porque isso diminuía o nosso flow. Mas sempre que ela me chamava, eu dizia já vou. Até que se chateava, descia e aí começava o bufetado. A minha infância não esqueço. Para ser quero ser vila, chamaria rapaz. E tu a mim ponto xarila, pontapés numa bola. Quando saía da escola, era tudo o que importava. Até perdia a mochila. Esquece lá essa bola, então não gostas de mim. Foste tu que me ofereceste aquela flor do jardim. Até faltaste ao encontro para não faltares na baliza. São apenas coisas simples que a inocência eterniza. I'm talking about when time for simple. Taking you back. Way back. Música, música portuguesa, portuguesa, o sucesso passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Hey! Caminho em flor, cheio de sol. Estava a dormir, foi bom teres falado, estou mesmo

Station.